Brito 27, passa 1800, Nadael, Leda. 5827, contato radar, Tubal 340, saída da El. Sub 340, da El, Objet 5827. 5827, 340, Nadael. Firmo. No 404, Torre, no 836. Torre 386, Gon 404. Boa noite. 3152, 2000 pés, livre LS, forma estabilizado. 2000, forma lá estabilizado, ILS, 3152. Reduza para 1709. Já reduzindo, senhor. Volta 3152. India Papa Oscar, visual com 17. 6 do externo, embaixo travado, avistado. 6404, chega o treino do pouso, pistão no zero, vento 100 graus, 8 nós. Embaixo travado, 404. Papa Oscar, prossiga para a rotatória, programa espera 1500 pés em 360 pela sua direita. Rotatória, 1500 pés pela direita. Estabilizou no ILS 190, tá 3152. 3152, complete o ILS, reduz a aproximação, torre no 836. Sente já reduzido no 186, 3152. Oi, Salvador, eu tô 3152, 2 milhas do Índia Serra, estabilizado, ILS 190. 3152, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Sente aguardando autorização na escuta, na 3152. Reduza a velocidade na medida do possível e chame no final de 3 milhas para instruções, ok? 404, solo 08, direita 129. Correção, pode manter me escuto 404. Táxi via Alfa e depois Kilo, entrada pátio 3, depois posição 5 do pátio 1. Alfa, Kilo, pátio 3, posição 5. posição 5 do pátio 1, ok? Livre à direita e chame para a entrada no pátio 1. 7, Alfa, pátio 1, posição 5 da frente, gol no 404. 3152, livre pouso, pista no 0, vento 080 graus, 612 nós. Livre pouso, pista no 0, 3152. Fazer o vago para obstrução torre, mantém a descuida da torre. E chame para a entrada no pátio 1. Vai reportar, no 6 para a Palasca, já tem livre o pouso. Pista no 7, vento 090 graus, 5 nós. 090 graus, 5 nós, livre o pouso, 97. E 5827, chame Recife, 13325, alterno 251. 3325, 251, obrigado, André. Fez 152, seu solo aos 11, livre à direita, segue a aeronave da Gol, via Alfa, Kilo, pátio 3, e depois chame para ingresso no pátio 1. Afirmativo, senhor. Alfa, Kilo, pátio 3, chame para ingresso no pátio 1, na sequência do Gol. Tá, 3152. Afirmativo, após o pouso autorizado, reporte de branco. Para o táxi, o Achanar 6310 com 116 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, Pernambuco, Natal. Tem um filme, Brandão? 116, 116 a bordo. Ok, tá livre o táxi, chame torre 186 no ponto de espera, pronto. Livre táxi, chamaremos 186, Achanar 6310. para ingresso no pátio no 404. Autorizado 404, ingresso, portão 5, logo aí à sua frente à esquerda. Portão 5, no 404. Dois, observe o gol à sua frente, entrando no portão 5, ingresso à esquerda, portão 9. Gente, observando o gol, ingressando pátio 1 para o 9, tá 3-1, 5-2. Alô, Salvador, web, meia 747, boa noite, mas são alvo. Chame Torres 86. Opa, obrigado. Boa noite, chame 6310, ponto de espera pronto, da 10. Chame 6310, autorizado a alinhar e decolar, vento 100 graus, meia dúzia nós. Livre posição e decolagem para o Oxané 6310. Cente, 6747, pronto, acompanha. Autorizado Guarulhos, nível 340, na Peruísque 50, decola da 190 com curva à direita, na saída da El, Leda e depois voa para a Pidev. Aciona 5134 e o controle 199, decimal 81. Autorizado Guarulhos, com 340, decola da El, é Dael, Leda e depois Bidev, ok? Dael, Leda e Bidev. Ok, para acionar. Iniciando na 1-0, vou chamar 6310. Sente, 6310. Transferindo para o controle, senhor. Boa noite, Schneider 6310. Ele colou o 18, chama o controle, 198. Boa noite. Salvador, muito boa noite, Schneider 6310, decolado, cruzando 2000, subindo para o nível de voo 330. 6310, suba ao 330 na saída pouca, vigilância. Saída pouca, vigilância, 330, chanel 6310. Salvador, é o azul 4209, passa Dolce, limitado 160. 4209, identifique, chegada bom, desça para 4000 pés, 1013. Para 4013, 4209. O 209 reduz para 259. 2509, 4209. Controle Salvador, seu 3858, uma boa noite. Boa noite, 3858, identifique, chegada Mari. Desça ao 050 na proa de Itape. 050, Itape na proa, seu 3858. Controle Salvador, boa noite, papapapá, Alfa Charlie Mike, passa 190.180, solicita prosseguir na descida. Alfa Charlie Mike, identifique, chegada é Bonf, desça para o 050.013. Identificou na Bonf, 050 ou 5000, confirma? 050. 050 na Bonf, Alfa Charlie Mike. Salvador, Chené 6310, passando 1, vai passando 40, a possibilidade de continuar com o centro, Romeu Fox 18. Ok, aguarde, 6310. Aguardando. 9310, chame o centro Recife em 12545, alterno 2685. Boa noite. 12645, alterno 12685, chaneiro 6310, boa noite. Charlie Mike, velocidade indicada. 190, Alfa Charlie Mike. Posso onde aumenta a velocidade? Afirmativa. Ok, pegue velocidade aí de no mínimo 220 para se manter como número 3, número 4, ok? Certo, Alfa Charlie Mike. Boa noite, com 604. Confirma o número de pouso do 4209? Número 2. Dato. Está autorizado para Fortaleza no nível 370 na Pesulu 9. Decola da 10 com curva à esquerda na saída Momo, transição frote. Aciona 5127 e o controle 19 decimal 8. Fortaleza 370 na Pesulu 19. Decola da 10, curva à esquerda, saída Momo, transição frote. 5127, transponder 198, controle. Correto, chama para o acionamento. Chamando. Correio 6747 para o táxi, você está com 118 a bordo, 410 com 20. X-ray, informe estabilizado. 2013, informarasta 3858. Entendeu, está ali desalinhado também. E até o ponto de espera, conforme solicitado, chame pronto para decolagem. Ok, está chamando o ponto de espera então. Foi Salvador, gol no 405. 405 possível. 380 Brasília. Quem você está pronto para a cópia? Prossiga. Está autorizado para Brasília, nível 360, negativo 380. A Pesulu 17 aerovia. Decola da 10, curva à direita, saída gole e transição ofito. Aciona 5123 e o controle 19 decimal 8. Autorizado Brasília, nível 360, na Pesulu 17, decola da 10 com curva à direita, saída gole e transição ofito. 5123 no transponder, controle 1198, eu vou no 405. Chegando quando pronto, nível linha e decolar, 1000, meia dúzia mais. A linha decola, 6747. 405, o correto o cotejamento, chama para acionar. Patarão, não, 405. Salvador, muito boa noite, total 9907, cruzando agora o 240 para o nível 160 na sua escuta. Total 9907, desça ao nível 070 na chegada Bonf, identifique, reduzindo para 250 nós, é o número 5 na aproximação. Afirmativo, então já estamos com 250 nós, descendo para os 70, a informação é a Charlie. Cara, né? 747, decola 31, controle 198. Obrigado, boa noite. Controle, Salvador, boa noite, web 6747. 6747, contato na Dastubal 340, saída da El. 7000 até o 340 na Dael, após 2000, O2 direto, a posição linda. Obrigado. Gente, obrigado. Portal 9907, reduza para 2209. Charlie Mike, vetor radar para sequenciamento, com esquerda para 205, limitado pelo LOC. Esquerda 205, limite ao localizador, Alfa Charlie Mike. 209, desça para 2000 pés, 1013, livre LF, informe estabilizado. Para 2000, reportará estabilizado, 4209. Feliz 3258. 3258, completo LS, torre no noite, principal meia. 286, obrigado.